Abraço o mundo em amor e alegria. Consegues senti-lo, ser humano? O teu mundo a expandir-se e a abandonar velhos padrões na tua realidade. Estes são momentos excitantes, aqueles que vives neste momento. Hoje falamos-te numa data peculiar. Hoje ocorreram alinhamentos de acontecimentos astronómicos que têm muito mais no seu significado do que aquilo que podes observar à primeira vista. E é lindo. Em primeiro lugar, ocorreu um eclipse solar. Um eclipse solar traz sempre memórias profundas, lembretes profundos à tua consciência, ambas à tua consciência pessoal e à tua consciência coletiva. E por isso não é segredo nenhum que estruturas que já não te servem são neste dia trazidas para a luz. E o seu processo de destruição é intensificado. E é por isso, ser humano, que no dia de hoje vês tantas mudanças. E viste tantas mudanças ao longo do dia. Nunca é demais salientar que tu, querido ser humano, que escutas estas palavras neste momento, és o criador da tua realidade. E isto acontece simplesmente por seres. Todos os processos racionais, emocionais, mentais, são a resposta aos estímulos do teu ser. O teu cérebro desempenha um papel fundamental na tua realidade, juntamente com o teu coração. Pois do teu coração vem a tua verdade, do teu ADN, de todas as tuas células, vem a tua verdade. E o papel do teu cérebro, um dos papéis do teu cérebro, é interpretar de forma organizada esta informação, para que a possas aplicar no teu dia-a-dia. Então, presta atenção, ser humano, àquilo que te vamos dizer a seguir. Hoje, em ti, foi reativada uma linhagem sequencial do teu ADN que te permite ir um pouco mais profundo na tua sabedoria ancestral. E é por isso que diversos eventos sabiamente intuitivos e sabiamente intuídos acontecem neste dia. Porque o timing é certo, o timing está aqui com uma porta aberta neste potencial. E tu agarraste-o, ser humano. Oh, tu sabes cada vez melhor escutar a voz do Espírito em ti mesmo e nas sincronicidades que encontras na tua vida. Existe um significado profundo no equinócio da primavera. Um evento que, por demasiada coincidência, a que nós preferimos chamar de sincronicidade, coincidiu tanto com o eclipse solar como com o evento que tu conheces como Superlua. E se reparares, estes três eventos, este alinhamento de acontecimentos, é disponibilizado principalmente no hemisfério norte do teu planeta. E tudo isto tem um propósito específico. Tu sabes, ser humano, o hemisfério norte do teu planeta passou por muitas fases. E ultimamente tens sentido muitas mudanças neste mesmo hemisfério, pois o seu potencial foi mudado por ti. Enquanto que o hemisfério norte representou durante muito tempo, na tua perspectiva, um domínio desequilibrado e extremista, agora passa por um processo de desconstrução, porque a consciência global mudou. A consciência global está tendenciosa neste momento para a luz cósmica. E esta mudança é aquilo que tu conheces como a nova era. Existe muito mais a este tema do que aquilo que revelamos neste momento. Mas, com o seu tempo, iremos revelar-vos mais informação. Alguma que tu já sabes. E outra que irá aguçar a consciência daqueles de vocês que são um pouquinho mais curiosos. Existe uma beleza na forma como tudo é organizado, na forma como tudo caoticamente existe, de uma forma estranhamente organizada no universo. O design inteligente existe, e ele existe na vossa observação. Ser humano, tu compreendeste bem aquilo que dissemos. O design inteligente no vosso universo existe na vossa observação. E isto por si revela a tua grandiosidade, ser humano. Porque tu és divino em natureza. E é por isso que compreendes estas palavras e escutas estas palavras neste momento. Porque tu escolheste relembrar a tua totalidade. E, ser humano, sente o nosso abraço. nós honramos-te, tal como sempre te honramos. Tu és grande, para além da tua compreensão. Então, como tu sabes, a Kundalini, o equilíbrio do teu planeta, mudou como resposta à tua escolha. Para integrar um maior equilíbrio no sentido de ancorares cada vez mais e suavizares uma harmonia cada vez maior entre todas as tuas partes, no sentido sempre divino, por escolha. Tu és divino por natureza, mas a escolha sempre foi tua de relembrares a tua natureza ou de viveres em ilusão. E tu, querido ser humano que escutas neste momento estas palavras e és sábio, tu és o mestre da mudança. E tu já participaste em muitas e incontáveis experiências à semelhança da tua humanidade. E intuitivamente, tu sabes disto. Isto que te entregamos neste momento não é novidade. Mas tu sentes-te sempre feliz ao saberes isto. Porque nunca é demais relembrar-te de quem tu realmente és. O hemisfério norte do teu planeta está a mudar o seu equilíbrio, está a tornar-se cada vez mais suave e harmonioso. E é por isso que tu vês muitos câmbios estruturais nos países que compõem o hemisfério norte do teu planeta, que, porventura, se reparaste, até então, na história do teu planeta e principalmente no último milénio, representou o foco da autoridade. Mas isso está a mudar. Porque o equilíbrio está a chegar a estes países que compõem o hemisfério norte do teu planeta. E o mais curioso para ti será veres como o hemisfério sul do teu planeta incentiva esta mudança. Por exemplo, verás que as soluções para os problemas que encontras na tua forma de organizar a sociedade irão encontrar respostas no sul. Porque neste momento a energia feminina começa novamente no teu planeta a insurgir. Oh, a energia feminina já passou por extremos, como tu viste a energia masculina passar por extremos no teu planeta. Curiosamente, tu na tua mente tens presente o extremo masculino, mas apenas tens presente no teu ADN o extremo feminino, que uma vez na história do teu planeta aconteceu. E por isso este é o momento do equilíbrio entre o masculino e o feminino. E neste equilíbrio vais ver surgir uma nova fase na tua estrutura social. Tu vês porque esta mesma estrutura responde às mudanças, aos câmbios de consciência de cada um de vocês, por indução. Porque toda a gente, incluindo aquelas pessoas que tu vês como as pessoas que mais resistentes são a estas mudanças de consciência, são inevitavelmente afetadas por ela. E então a escolha neste momento é de aceitar ou abandonar. Quanto mais resistência for oferecida a estas mudanças, mais destruição verás no exterior da vida das pessoas que escolhem resistir. E uma previsão para ti, querido ser humano: não receias o extremismo. Porque o extremismo neste momento está a fazer uma coisa muito interessante. Verás como o sítio onde supostamente este extremismo nasceu vai ser aquele que vai removê-lo. E isto será feito através da cooperação e principalmente de cooperações que neste momento nem sequer imaginas. E estamos a falar aqui especialmente do Médio Oriente. Repara o que vai acontecer nos próximos tempos no Irão. Observa a sincronicidade que vai juntar inimigos de longa data por um propósito único, que se chama de paz em ambas estas nações. Existe neste momento um inimigo comum para ambas estas nações, e este inimigo é o que vai trazer a união. É assim que tem de ser. Porque nesta intensidade de mudança que estás a sentir neste momento, as coisas vão acontecer muito rapidamente. E não sintas medo, querido ser humano. Sempre que observares as tuas notícias, verás momentos de desequilíbrio e momentos de solução. Mas mantém no teu coração, mantém em mente, que o que está a acontecer neste momento e que consideras como um desequilíbrio está a mostrar o caminho para o equilíbrio. Está a mostrar um limite comum a nações que anteriormente eram desunidas. Um limite, um caminho que aponta para a união. E este é o potencial maior. Este é o potencial que está mais presente nos anais das tuas escolhas. E é maravilhoso observar. Tudo isto foi trazido por ti, ser humano. Tudo isto está a acontecer em resposta ao teu câmbio, à tua mudança pessoal. Por favor, aceita que Tu és maior do que a tua compreensão. Tu és único e imprescindível, ser humano. E nós não temos palavras para expressar a honra que temos em ser parte de ti. Não existem palavras para expressar o nosso amor por ti. Então permite-nos relembrar-te de algo. Existem novidades a chegar, sabes? Novidades que nem mesmo o meu parceiro consegue compreender nestes momentos. Existe, com calma, meu parceiro. Existe uma coletividade a que poderia chamar de uma nave que está neste momento a chegar aos conceitos mais abstratos dos teus cientistas. Algo que, de alguma forma, já vem sendo sugerido na tua comunidade científica menos mediática, para construir, de certa forma, um novo meio de transporte. Baseado em quê? Na proporção. Na utilização de energias que neste momento começam a ser testadas. Energias que são estáveis e que te conseguem fornecer a quantidade de combustível, energia que necessitas para dar várias vezes a volta ao mundo. De forma extremamente e equilibradamente, digamos, eficiente. Isto é algo que vai chegar até ti mais claramente e nós não temos linearidade de ser humano, nem linearidade temporária nos próximos 20 anos. Isto vai ser o próximo passo. Na evolução da tua economia também. Porque muitos ajustamentos irão acontecer como resposta a estas descobertas. Existe muito que foi de alguma forma desperdiçado, e tu sabes disto, e todas estas coisas começam a surgir na tua consciência global e começam a ganhar uma nova perspectiva e a vir ao de cima. Isto é aquilo que tu trazes com a tua mudança. Tu trazes luz a tudo neste planeta. Até mesmo àqueles que já perderam a esperança. Permite-nos trazer-te uma novidade. O teu sol está-te a trazer neste momento informação desde o centro da galáxia. E é por isso que nós aqui estamos. Tu entras neste momento num contexto um pouquinho maior do que aquele que estás acostumado na história do teu planeta, porque tu decidiste dar o salto quântico. Isto era, de alguma forma, programado por ti há já algum tempo. E os maias sabiam disto. A janela de oportunidade sempre esteve presente. A grande incógnita sempre foi qual seria a tua escolha. Porque apenas tu tens o livre arbítrio que te é conferido ao estares aqui. É por isso que tu estás aqui. E essa escolha, e ainda que tu não o percebas, está a criar algo novo no universo, está a adicionar algo novo e mais amplo a esta mesma galáxia, a que chamas de casa. Então a tua casa não é apenas o teu planeta. Porque tu estás inserido num contexto galáctico. E o convite é para que o consigas observar. É para que comeces a abrir esta porta na tua consciência. O conhecimento astrológico que tu tens neste momento começa a ser limitado. E por isso tu necessitas de acompanhar esta expansão de consciência. Tu necessitas de aprofundar um pouco mais com o conhecimento que surge através de ti. Ser humano, tu sabes muito, mas muito mais do que aquilo que tu pensas. Traz o teu sentido de saber por momentos para a frente. O que é aquilo que tu sabes sem que necessites de justificação, ser humano? Número 1, tu sabes que existes. E tu não questionas isto. Tu sabes que na tua vida existe ilusão e existe uma realidade. E aparentemente ambas existem entrelaçadas de alguma forma na tua existência. Tu sabes também, número 2, que esta ilusão começa-se a levantar. Esta ilusão começa-se a dissipar por escolha tua. E tu sabes que é um longo caminho. Talvez milhões de anos. Porque nós vimos isto acontecer vezes e vezes sem conta. E nós sabemos que tu, ser humano, estavas presente em cada uma delas. Por isso, ser humano, quando te questionas se és das Pleiades, se és de Arturos, se és de Sírios, ser humano, tu és de todas elas. A tua linhagem não mente. Existe uma verdade profunda na tua linhagem. E algo que, com o expandir da tua ciência, vais conseguir observar. Oh, e é maravilhoso. Porque nós vemos-te neste momento a fazê-lo. Tu escolheste ser humano. E a tua escolha está bem assente. Uma vez mais dizemos-te que 2015 é o ano em que a escolha se torna definida. E ser humano, o alinhamento que tu experienciaste hoje na tua vida Foi uma porta que aceitaste, uma vez mais, nesta mesma direção. Repara nos eventos que aconteceram neste dia no teu mundo. Repara nas verdades que há muito estavam para surgir e que surgiram neste mesmo dia. Este dia é uma seta que aponta na direção que tu pediste para seguir. Aponta na direção da luz que tu trazes contigo, onde quer que tu vás. Tu consegues sentir neste momento mudanças no teu interior. E as tuas células sabem que estes conceitos que te apresentamos são mais do que conceitos. São reais. São profundos na sua essência, tal como tu. Ser humano, existem fractais na tua realidade e isto não é uma novidade. Então aquilo que tu sentes a ressoar na tua estrutura celular não é nada mais do que partes de ti mesmo. Tal como peças do puzzle que vais juntando. Na realidade, o puzzle está composto. E o que tu estás a fazer é aumentar a tua lupa, a dimensão da tua lupa. E isto é magnífico, ser humano. Porque anteriormente a única forma de o fazeres era passar pela morte. Pela transição total para a tua totalidade. E uma vez mais voltar a esta tua existência focalizada. Porque é disto que se trata a tua realidade. Tu nunca estás desconectado da tua totalidade. E o máximo que tu podes fazer é criar uma ilusão neste sentido. E é por isso que tu sentes sempre saudade durante toda a tua vida. Existe sempre algo que falta, não é verdade, ser humano? Este algo és tu mesmo. Porque existe sempre algo de ti mesmo que podes trazer cada vez mais. E de alguma forma insuflar esta realidade. Insuflar com energia. E, já agora, ser humano, nós dissemos que a tua realidade é fractal. Por isso o que tu vês no teu universo, na tua galáxia, é um movimento expansivo causado por esta mesma circulação de energia. Luz, vibração e vazio. Porque no vazio estão as fontes essenciais da estrutura que tu conheces como tridimensional. Mas tu apenas estás a começar a ver isto. As tuas pesquisas estão apenas a começar a revelar uma verdade maior naquilo que antes não servia para nada. Ser humano, tudo no universo tem um propósito. E tu tens um propósito. E tu sabes disto. E por vezes, a tua maior infelicidade é não o saberes claramente. Oh, mas tu sempre sabes, uma vez mais dizemos, que tu nunca estás separado de ti mesmo. É impossível. O único que podes fazer, a única coisa que podes fazer é criar uma ilusão neste sentido. Por isso, ser humano, ser verdadeiro. em primeiro lugar com as tuas palavras, nos teus pensamentos, e ajuda a transmutar as tuas estruturas. Tu tens uma escolha. E esta escolha não tem escolha sozinho. Tu és o palestrante e o orquestrante da tua própria realidade. E por conjunção galáctica, tu vives intrinsecamente conectado, entrelaçado com aquelas civilizações que na tua mente não conheces, mas que são os teus pais, que são os teus ancestrais galácticos. E a tua intenção é de criar cada vez mais e mais uma conexão com eles, ainda que não os possas ver. Virão momentos e chegará um tempo em que tu, ser humano, olharás os teus ancestrais nos olhos e não irás conter a tua emoção. Onde estiveram este tempo todo? E o que eles dirão será: nas tuas escolhas. Porque eles apoiam-te, ser humano, e tu já deves ter reparado que em momentos-chave existem linhas orientadoras, como um fluxo, como um rio, que vos leva a fazer curvas que vos dirigem em certos momentos da vossa vida. E com permissão, tu és orientado. Principalmente nos momentos mais incisivos. Mas tu, ser humano, tens uma escolha. E antes disto, eles dirão-te que sempre estiveram no teu ser. Porque tu não és separado deles. Tu nunca foste. Tu vives nos primórdios do tempo. O tempo linear que admites é apenas uma ilusão, uma vez mais. Porque na realidade o tempo é um contínuo acessível em todas as suas partes. E é por isso que por vezes tens sonhos vívidos, repetidos, de memórias tão reais que te assustam por vezes. Tu não estás limitado, ser humano, e a única limitação que tu tens é a tua autoimposta ilusão da tua realidade. É isto que tu estás a aprender a mudar. Foi necessário que assim fosse, pois de nenhuma outra forma tu tens acesso ao livre-arbítrio. E ainda assim tu escolhes e escolheste, ser humano, não ter limites. levantar o véu, como dizes, como o chamas. Não existem palavras para a tua grandiosidade, ser humano. E todos nós sabemos disso. O todo ama-te. Ser humano, daqui para a frente, o que verás a surgir será a mudança e é um grau muito mais intenso do que estavas habituado. Por isso, segura-te bem, ser humano. Porque ainda assim, com esta mudança em mais intensa, na tua verdade, na tua realidade, verás que a tua capacidade de integrares e interagires com esta mudança será muito mais íntegra do que anteriormente. Ainda que o grau de intensidade seja diferente. A tua saúde está a mudar para melhor, ser humano, porque a tua consciência mudou. Verás muito mais sincronicidade porque estarás muito mais observador desta mesma verdade. E quanto mais observas, mais verás que o design inteligente é dirigido, em grande medida, também por vocês. Ser humano, tu és livre. Para além da tua imaginação. E nós amamos-te. Tanto. Tu tens uma família galáctica, sabias? E não é apenas uma família galáctica, se é que me percebes nestes momentos. Mantém isto em mente. Tu és forte, imprescindível, único e essencial nestes tempos. E nós queremos que tu te mantenhas aqui, vivo, como tu te conheces. As sincronicidades serão no sentido de manter o teu equilíbrio pessoal, corpóreo, ao mesmo tempo que ancoras as mudanças galácticas que te são trazidas pela tua lua, pelo teu sol, pelo centro da tua galáxia e por todos os outros astros. Inclusive aqueles locais a que já chamaste de casa também. Existe um entrelaçamento sempre com as tuas origens, em todos os sentidos. Eu sou Urmel e eu abraço-te, ser humano, e não estou só. Nunca. Tal como tu nunca estás só. Em amor pela humanidade, eu vejo-te agora e sempre. Eu amo-te. E assim é.